Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, estamos no dia 22 de novembro de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso programa tem como principal objetivo trazer músicas cantadas noutras línguas e é isso que hoje vai acontecer. Vamos viajar hoje até à Suécia para ouvir apenas e só música sueca, mas com uma particularidade: todas estas músicas concorreram ao Festival Eurovisão da Canção. Se não estou em erro, apenas uma venceu, das seis que hoje vamos ouvir. Vamos começar com Fronda, que nos traz Ingenmar Brassason Jack. É uma música do ano de 2008 e é a primeira desta edição. Vamos também ficar com outro tema de 2008, aliás, o tema que dá pelo nome de Alla Gamla X. Este tema é interpretado aqui pelo grupo Face 84, um grupo de pouca expressão na Suécia. Não sei exatamente a expressão que tem, mas tem pouca expressão. Não é sequer conhecido, nem sequer nos estados da Suécia. Ainda assim, a música conferiu-los, este grupo de 2008, que tal como Fronda interpretou um tema que concorreu ao Festival Eurovisão da Canção, ou melhor, procuraram concorrer, não chegaram a vencer. E vamos ficar então com estes dois temas. O primeiro é um tema, é um tema mais calmo. Ingenmar Sabrason Jag é como se chama esta música primeira que vamos ouvir na edição de hoje do Musicália. Yeah. 1966, o ano em que, aliás, esta música que vamos agora ouvir, se não estou em erro, foi mesmo a que venceu o festival da Suécia neste ano e que representou então a Suécia na Eurovisão. Estou a falar do tema Nygamar ou Nygamar Vals, a música que vamos aqui ouvir. Como disse, ela venceu então o festival de 1966. Lil e Sventa é como se chama o grupo que aqui vamos ouvir, ou o Duque que vamos ouvir nesta edição então do nosso musical. E vamos também ficar com mais uma música também do ano de 1966, mais um tema que também concorreu, como é lógico este não venceu, porque só podia vencer um. Uma música, eu creio que este nome ainda ficou famoso durante algum tempo na Suécia, Carly Tornhavel. Aliás, Tornhava, peço desculpa. Tornhava, este nome, creio que ficou. Não sei, eu tenho a impressão que este tema. Eu não sei porque este tema é-me familiar. Este tema que dá pelo nome já agora de Monte Carlo parece-me ser um tema que eu já ouvi há uns tempos atrás. Não tenho agora certeza, também era mais novo, não dava o mesmo valor que dou agora à música. Mas enfim, vamos aqui conferir estes dois temas. São ambos de 1966. O primeiro, como disse, dá pelo nome de Nygamar Vals. E é da dupla Lil e Sventa. Depois vamos ficar então com a música que também já aqui referi, de Carly Tornhava, peço desculpa. Eu quero sempre dizer o erro de Tornhava, porque tem que sempre aquela coisa que tem aqui um acento e não tem. Mas pronto, Carly Tornhava, que nos traz o tema Monte Carlo. Vamos ouvir estes dois temas, são ambos de 1966. För länge sedan i världen fanns en svinahede, en stenhet man, och en prinsessa, stolt jungfru hon var. En dag mötte stomp och han steg fram och sa: kors i karamellen, vilken schysst mamsell du verkar vara. Titta vilken klänning, jätteklän, mer än maskerada. Stick iväg från stigen, du varmigen osedvanlig lurk. Jag är prinsessa, ganska så slim. Jag heter Kunigunda, konungen full. Du simmar långsamt, var lite hipp. Hör när jag trummelummar på min kastrull. Digga, digga bort. En sån festlig sång du trumma nyss va. Lär du bara mig att trummelumma, får du mun min kyssa. Mumma varje jämt kan man inte tänka sig en slang. Dricker ur bäcken, lever av mull. Har man en slang på fickan kan man stå lull. Du var en fräcken, får inget guld. Men jag vill trummelumma på din kastrull. Klang i kantarell, det var väldansbruden har visst bråttom. Vad i hela friden ser du i den gryter, finns det gott om? Grytan där den låter skönt, den ljuder grönt, en lajban klang. Vi har ett avtal, ta fräckligt stick. Jag blir hipstrina hövde du kungen full. Ja, som prinsessa, visst man är hipp. Trummelumma, ta min kastrull. Han som prinsessa gick med i klips. Tillbades rumlovet av en patrull. Som sina huvud, sitt brud i slips. Gjorde var mästergalen, spelte kastrull. Palmer, pinjer och cypresser och vackra människor överallt. Men det hjälper inte, jag är trött på det här. Här finns roulette om man har en massa pengar. Men det har inte jag, för mina tog slut. Ja, jag är pank och fågelfri och vet inte vad jag nu ska ta mig till. För att allt jag hade, det tog slut igår kväll. Här finns ett hav om jag bara tordes. Skulle jag hoppa i, men vattnet är så kallt. Men vem är det där? Jag tror att det är rött, om du på livet är trött. Palmer, pinjer och cypresser och vackra människor överallt. Nej, jag har nog ingen lust att lämna det där. Satsa på rött för att få en massa pengar. Det är kärlekens färg, det kan väl ej slå fel. Vem är det där? Jag tror att det är en vän, en krubier. Satsa på rött Om du på livet är trött. Palmer, pinjer och suppresser och vackra människor överallt. Nej, jag har nog ingen lust att lämna det här. Satsa på rött för att få en massa pengar. Det är kärlekens färg, det kan väl ej slå fel. Det är kärlekens färg, det kan väl ej slå fel. Jag tror på Måneskin. É como se chama esta música que vamos aqui ouvir, e que se segue então na nossa musicália. O tema é de Tommy Nielsen. E agora sim, o tal... Ah, sabe que o sabiam que o digamos, os suecos têm um acento? Os suecos não são, os nórdicos, genericamente. Na Noruega também se utiliza, na Dinamarca também, na Finlândia também, este A com o chamado círculo superescrito, ou sobrescrito. Este A acentua, mais parece um E do que um A, é quase, o efeito é quase como o A de umlaut, aliás, umlaut no A do alemão. Uma fórmula diferente, um acento diferente, que ainda assim dá ou confere ao, digamos, ao sueco uma particularidade. Vamos então ficar com este tema de Tommy Nielsen, este Tror på Måneskin. Esta música então que fez parte do Festival da Suécia de 2007, não venceu, tal como também não venceu a música de Anna Reid, uma música mais mexida, ainda assim, do que a primeira, mas que vamos também aqui ouvir e que vai fechar a edição de hoje do nosso espaço radiofónico. Dá pelo nome esta música de Frostgangen, uma música... Enfim, diferente, como disse, mais mexida e bastante diferente, sobretudo aquelas que acabamos de ouvir, até porque os anos são diferentes, não é? Entre 1966 e 2007, aliás, passaram-se 41 anos. As músicas de 66 têm outra magia, têm outra nostalgia, as músicas de 2007 têm outra tecnologia, não é? Pronto, e então é com estas duas músicas que nos despedimos. Tror på Måneskin, a música de Tommy Nielsen. E depois ficamos com Anna Reid e o tema que dá para o nome de Frostgangen. É esta a última música da edição de hoje do Musicália. Resta-me despedir-me, deixar-lhe a continuação de uma ótima noite e dizer que já a seguir chega mais uma nação roqueira com Silva Júnior. Boa noite e até à próxima terça-feira. Alla vägarna vi försökt nu har lett oss bort. Och du ser bara skuggorna av det ljus som brann. Vi behöver se varann. Jag tror på människan. Jag tror hon vill och kan. Men vi behöver någon som visar oss en väg ibland. Jag tror på kärleken. Oh, vi behöver den. Och en sång som tar oss hem igen. blåser vinden som om vintern aldrig dör. En längtan vaknar efter månader i ro. Att liv får växa, liv får gro. Minns du havet? Minns du sången? Minns du fåglarna som flyger dit de vill? Där i en vrå bland gömda minnen ifrån då. Minns du havet? Minns du sången? Minns du fåglarna som flyger dit de vill? Minns du lekan första gången solen sträckte sina händer? Allt börjar om igen. Fast det känns länge sen. Snart är vi åter där min vän. Minns du havet? Minns du sången? Minns du fåglarna som flyger dit de vill? Minns du lyckan första gången? Baby.